Panorama Agrícola para 23 de maio de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo para você o programa de 23 de maio, sexta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. No programa de hoje, você confere apicultura orgânica e Sara tem simpósio nacional no mês de julho. Sexta de boletim do SC Rural, projeto em São Bonifácio beneficia a produção orgânica de hortaliças. Confira também no noticiário visitas técnicas a experiências de agricultura urbana aqui em Florianópolis. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e também na Sky, canal 104. Ligue e participe do Panorama Agrícola, 48-3665-5359. Dica do dia. Está de dieta e conseguiu perder 1 quilo durante a semana? Mantenha então a sua dieta neste final de semana e dê continuidade ao seu planejamento. Caso contrário, o que você perdeu até agora pode ser recuperado nos excessos do final de semana. É hora das notícias. Começou ontem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis, o Seminário Estadual de Agricultura Urbana. Esse evento continua hoje à tarde com palestras e, na parte da manhã, há visitas de campo a experiências de agricultura urbana em Florianópolis. As pessoas que participam do Seminário Agricultura Urbana em Florianópolis visitam hoje pela manhã o projeto Agricultura Urbana e a Revolução dos Baldinhos, Planejamento Urbano, Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos, Agricultura nos quintais, nas escolas da comunidade Chico Mendes, no bairro Monte Cristo, na área continental de Florianópolis. Também será visitado o sítio Flor de Ouro, agricultura periurbana, agroecologia como fundamento da agricultura urbana, agrobiodiversidade na cidade, hortaliças, abelhas nativas. A visita de grupos acontece na parte da manhã hoje no bairro Ratones, no interior da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. E há também visitas ao Centro de Saúde de Santo Antônio de Lisboa, no norte da ilha, uma visita a uma horta no Centro de Saúde do bairro. Tudo isso no Seminário Estadual de Agricultura Urbana, que começou ontem e se encerra hoje na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em Florianópolis. Estamos recebendo aqui na Central de Rádio da EPAGRE o folder Primeiro Simpósio Nacional de Apicultura Orgânica e 31º Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores, o ECA. O tema: Apicultura do Século XXI. Junto, Expofeira de Produtos e Equipamentos Apícolas. Os dois eventos, dias 17, 18 e 19 de julho, em Içara, no sul de Santa Catarina. No dia 17 de julho, a palestra de abertura oficial do evento é com o engenheiro agrônomo Jorge Arrietty, sobre sanidade apícola. Ele é do Ministério da Agricultura do Uruguai. Vai falar sobre controle sanitário orgânico na apicultura. No dia 18 de julho, uma sexta-feira, quem será o palestrante do evento é o diretor da extensão da EPAGRE, o engenheiro agrônomo Dietmar Zimmert. Vai falar sobre o olhar da EPAGRE frente ao forte desenvolvimento da apicultura aqui em Santa Catarina para a próxima década. Também na sexta-feira, dia 18 de julho, haverá um mini curso com técnicos da EPAGRE sobre o preparo de suplementação alimentar para apicultura. E no dia 18 de julho, também uma sexta-feira, sobre meliponicultura, palestra de Ivanir Sela, técnico da EPAGRE, como iniciar com abelhas nativas. Ivanir Sela, que é o gerente do Parque Ecológico Cidade das Abelhas da EPAGRE. Também no dia 18 de julho, no período da tarde em Içara, haverá palestras com Ricardo Weber, Vilmar Milani e Carlos Paganini, da EPAGRE, sobre divisão de abelhas nativas. Então, nos dias 17, 18 e 19 de julho deste ano, em Içara, primeiro Simpósio Nacional de Apicultura Orgânica e o 31º ECA, Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Conversamos no boletim do SC Rural de hoje com o jovem Elton Lauretti, de São Bonifácio, que produz verduras no sistema orgânico e faz o curso de gestão do SC Rural. Verduras orgânicas, desde folhosas, tubérculos, frutas. Tem certificação orgânica? Certificação pela rede de Ecovida. E vende aonde? Nós temos uma feira na UFSC, todas as quartas-feiras. Temos o Mercado São Jorge, que é aqui no Itacurubi. E esse mercado distribui para alguns restaurantes que é da própria rede dele. E a sua ideia com essa participação aqui no curso de gestão e liderança do SC Rural da EPAGRE, qual é? É aprender a administrar a gestão e administrar a propriedade. A propriedade é só produção orgânica? Só produção orgânica. Quantas pessoas vivem na propriedade? Eu e minha mãe, duas pessoas. Não tem trabalhadores? Tenho dois funcionários. Mesmo assim, está enquadrado dentro das leis da agricultura familiar e do Pronaf? Sim. Consegue acessar a Pronaf? Consigo, eu tenho o DAP, minha mãe também tem. Então, eu sou só associado numa cooperativa. Cooper Rica? Isso, a Cooper Rica, que abrange 5 municípios ali da região de Tubarão. E com o projeto estruturante do SC Rural da Cooper Rica, como é que vocês entram dentro desse projeto? Eu tenho um projeto estruturante de uma agroindústria mini beneficiadora de vegetais e lava, processa e revende esses produtos. Que idade você tem? Eu tenho 22. E trabalha com isso desde quando? Há 7 anos já. Então, já são 5 com certificação de produção orgânica. Está satisfeito aqui com o curso? Muito satisfeito. A cada dia mais. O que você está aprendendo que vai ser útil? A renovação do plano de negócio, ficar de olho no mercado, custos, marketing, toda essa dinâmica de gestão que tem que ser feita. A ideia do curso é manter o jovem no campo. Você está determinado a ficar em São Bonifácio? Sim, por enquanto sim. Acredito que esse curso vai me dar novas ideias e melhorar a minha gestão para poder continuar na propriedade. Qual é a produção sua lá mesmo? É produção orgânica de verduras. Quantidade? A gente está na faixa de 10 mil unidades de folhosas por mês. Quais são as folhosas? Toda a linha. A gente, como trabalha com feira, a gente tem que ter uma vasta linha, desde vários tipos de alface, rúcula, agrião, almeirão, azedinha. Aí a gente tem as brássicas, que são brócolis, repolho, couve-flor, tudo orgânico. Beterraba, cenoura, tudo orgânico. Tem marca? A gente tem um grupo que se chama Grupo de Agroecologia Água Corrente, mas não é nada formal. Mas na embalagem do produto vai estar água corrente? Não, a gente ainda não tem nenhum produto com rótulo. A gente ainda vende tudo in natura, matéria-prima. A ideia, então, a partir desse curso é fazer um rótulo, marca? Sim, a partir desse curso e com o projeto estruturante do SC Rural, que vai fazer a construção de uma agroindústria. Aí, então, a entrevista com o jovem de São Bonifácio, Elton Lauretti, que é um dos alunos do curso de gestão e de empreendedorismo do SC Rural.